vamos nessa. DJ Mike, aperte o play. Ela quer o circo certo. Vai jogado na minha casa, então vou ter que levar. Pra cima. Avalioso piorou, avalioso que nota a nossa tropa. É o 57 de Jota, tá nossa tropa. É o 57 de Jota, tá nossa tropa. É o 57 de Jota, tá nossa tropa. É o 57 de Jota. Ela quer o circo verde, ela quer dar pra bandido. Ela quer o circo certo, ela quer o circo seu. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Além de um assalto feio, além de um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que mata a nossa tropa. É o 57 de já tá nossa tropa. É o 57 de já tá nossa tropa. É o 57 de já tá nossa tropa. É o 57 de já tá. Começou a pressão, começou a pressão. Começou a pressão, começou a pressão. DJ Mike de Barcarena. Esse DJ Mike é show, show, show. Começou a pressão, começou a pressão, começou a pressão. Júnior Santorini. Doidado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Doidado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Doidado, caqueado, você tá demais, menina do corpo grande. Você tá demais, você tá demais, você tá demais. Nossa, essa menina, o jeito que ela dança é demais. O seu bumbum peiguinho e quando tu recola eu colo atrás. Tá sobrando popô nesse corpinho gostoso. Tá sobrando popô nesse corpinho gostoso. Menina, toma cuidado, você se mata o pai. Se vacilar, o Zé Felipe vai atrás. Se mata o pai, se vacilar, o Cadê sarra por trás. Menina, toma cuidado, você se mata o pai. Se vacilar, o Cadê sarra por trás. Se vacilar, se vacilar. Bate, bate, bate, bate, bate. parceiro Chaves. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sati, sati, sati, sati, sati. DJ Mike de Barcarena. Você vê Papai Noel, os três reis magos, aí todo mundo, teletando todo mundo, gnomo, mas tá aí a boca. Bagulho louco pra toda mulher. Ela dança a noite toda na pista. Que mulher danada, ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, buginho não para. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, buginho não para. Ela se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga em cima da nuvem. Relaxa, concentra, que eu vou te pegar um bocado. Relaxa, concentra, que eu vou te pegar um bocado. É bagunça, desordem, bem provocados por elas. Caramba, que isso se não fosse as pepinhas. Caramba, que isso se não fosse. Caramba, que isso se não fosse a PT. Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. E pra novinha aqui no baile eu tô trazendo aquecimento. Pra novinha aqui no baile. DJ Mike de Barcarena. Sentindo saudade de dançar com ousadia. Tava sentindo saudade de dançar com ousadia. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe como? China! Senta e trava nessa porra, descendo de perna aberta. Senta e trava nessa porra, descendo de perna aberta. Senta e trava nessa, vem descendo de perna aberta. Senta e trava nessa porra, descendo de perna aberta. E qual foi, mano? Beat parou? Solta o beat, dá o panta. Vale! As quatro principais maloca, não tem diferença não. Senta e trava nessa porra, batendo a bunda no chão. Senta e trava nessa porra, trava nessa porra, trava a bunda no chão. Trava nessa porra, trava a bunda no chão. E aí, DG, tem uma flautinha aí? DJ China, o insuperável. Pra cima. Né, porra nenhuma. TV. Calma, Maria do Bairro. Vamos lá, Pedrinho. O que tá tocando? Este é o DJ Lohan. Dedinho cansou. Esta é a pressão do Bem TV. E aí, tropei? Manda pra aquele estalar que fica esclarando, tá ligado? Ah, ah, eu sou desses caras que tudo faz falando. Melhor não explanar, melhor ficar no meu canto. Não sou desses caras que tudo faz falando. Vamos nessa, DJ Mike, aperte o play. Tá desatando, só depende da gente. Quem come quer. Tá ligado, né, pai? Que tá desatando, que só depende da gente. Quem come quer. Tá ligado, né, pai? Que tá desatando, que só depende da gente. Quem come quer. Tá ligado, né, pai? O Marquinho tá tocando, putaria começou. Maravilha rebolando, é só me chamar que eu tô. Ela se tá rebolando, maravilha até o céu. Tem que bater a bola de mim. Toma teu, toma teu. Toma, toma, toma, toma, toma. Quem come quer, oh. Tá ligado, né, pai? Que tá desatando, que só depende da gente. Quem come quer, oh. Tá ligado, né, pai? Que tá desatando, que só depende da gente. Quem come quer, oh. Tá ligado, né, pai? Vamos nessa, DJ Mike, aperte o play. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. Faço um pedido, não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Não encosta no meu baseado. Venenosa, essa venenosa, de Barcarena, do Ilho das Produções. DJ Mike de Barcarena e do Ilho das Produções. Essa garota

vamos nessa. DJ Mike, aperte o play pra cima. Nenê, porra nenhuma. A botinha do cozinho dela. Vai, baixa a cabeça do pau. A botinha do cozinho dela. Baixa a cabeça do pau. A botinha do cozinho dela. Vai, baixa a cabeça do pau. A botinha do cozinho dela. Vai, baixa a cabeça do pau. A botinha do cozinho dela. Deixa ela tocar o que ela quiser. Olha só, tá pulando da piroca grossa. Bota o baixo, bota dela. Faz a filha da puta grossa. Bota o baixo, bota dela. Faz a filha da puta grossa. Bota o baixo, bota dela. Bota, bota, bota. Tu gosta, não gosta. Pra mamar, hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Tá? Só vou te arrastar pro que vou te botar pra mamar. Hoje eu vou dormir com ela, balança o barraco dela. Ninguém dorme na favela. Vai ser um tal de sarrada, solteira, solteira, sarrando, eu sou atrás dela. Vai ser um tal de sarrada, solteira, solteira, sarrando, eu sou atrás dela. Talibã vai dormir com ela, balança o barraco dela. Ninguém dorme na favela. Vai ser um tal de sarrada, solteira, solteira, sarrando, eu sou atrás dela. Vai ser um tal de sarrada, solteira, solteira, sarrando, eu sou atrás dela. DJ Eduardo da Night, o rei dos graves. Só lançamento. Começou novo duelo, J. Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando. Vai, parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. De Barcarena. Ei, Mike, sucesso, hein? Nenê, porra nenhuma. Este é o DJ Lohan. eu fumo. Você bebeu, pra cima. Rebole não se cansa. Nessa, DJ Mike, aperte o play. Pra cima. Saudade, um desespero não dá mais. Ei, Mike, sucesso, hein? DJ Mike de Barcarena. Pra cima. Sempre eu te quis ver feliz. Me entrega esse amor que vai entender. Eu nunca me liguei como eu tô assim. Eu fico aqui pensando em ti. Só me faz lembrar. Mike das aqui. Produções. Não tô conseguindo viver sem amor. Olha, amor, se você me ama de verdade, escute aí. Eu vou sair com a equipe, os penetra de Abaité. Quando te olho, sinto que você me ama mesmo. Não nego que eu também. Sinto que vou mostrar meu amor. Eu fico aqui pensando em ti. Só me faz lembrar, estou aqui. Não tô conseguindo viver sem amor. Ai, Dudu! A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team.